Holocam 3204. Holocam 3204. Estão confirmando a frequência do solo? 2-1-1. Tá 3804 autorizado, táxi via Alfa, Forte Alfa, táxi 6 Juliette. Alfa, 2067, tá com 164 a bordo, com 4 horas e 33 de autonomia auxiliar na Galeão. 2067, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Uni Índia. Próximo ponto de espera chama a torre, 1-8-95, altímetro no 0 no meio. Tem que desse táxi via Pátio Uni Índia no ponto de espera 1-8-95, altímetro no 0 no meio, chegou 2067. Vitor, Kilo Delta. Vitor, Kilo Delta, Vescal de Serra. Ah, outra vez um pouco. Paciente, pouso no 0 ou no 7? Pouso no 7. Autorizado, sinal no 7. Vitor, Kilo Delta, reporte através da RMA, ajuste no 0 no meio. Delta. 0170, controle 119.8, torre 118.9. Chara Fatango, ciente da colisão no 7, curva direita no litoral sul. Para acionamento, chama a torre 1-8-95, altímetro no 0, 1-5. O voo 2067 após o arco de dançar, ingressa Juliette, porção 612. Porção, TAN 3804, após o Boeing da Gol, ingressa Juliette 612. TAN 3804. Juliette 612, 3804. Base. Tráfego tipo TA é um eco, corrigião PAT 4, final de 3 milhas da 97. Mike Acovito. Mike Acovito então da presente, vai curvar à esquerda para 197. Plano para Aracaju. Vitor, Kilo Delta, pouso autorizado, pista 197, vento, uma centena, 12 nós, Kilo Delta. Kilo Delta. 7, com curva esquerda, saída Conde. Aciona 0275, controle 119.8. Sete, vai ver o Golfito, no parte 3, então decola 1-0, curva esquerda, subida Conde. Transponda 0275. Correto, Lobo Govita, chega para acionamento, parte 3. Cruzou no 308 para puxa acionamento. Lobo Govita, copiou o sol. Livre acionamento, chama o táxi, Lobo Govita. Puxa na 62 no 3, autorizado, chega para acionamento, chama para o táxi. Autorizado, embora para o táxi, 62 no 3. Região 01. Sente Guardião 01 no comandante. Sente Guardião 01, aguarde um minuto. Vitor, Kilo Delta, Solos 41, direita, frequência livre estacionar. Aguarde, Charlie Alfa Tango. Mike Eco, Vitor, tráfego avistado, pouso autorizado, cabeceira 17, reporte controlado. Pouso autorizado na 17, vai chamar controlado, Mike Eco, Vitor. Ataque a 10 do Patch 3, após parar em ingresso no Patch 1. 2067, decola 242, controle em 19 e 8. Controle 19 e 8, boa tarde. Seguinte então, Guardião, após o tráfego controlar 17, decola com proa norte, vento uma centena, 12 nós, Guardião. Salvador, de Papa Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, juiz 0 no 5, continua a aproximação, mais autorização de pouso. Na ciência, a intenção ser autorizada após o inferno, cancela visual e 1-7. Ciente, Bravo Delta. Diogo Vitor, autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento uma centena, 12 nós. Centena, 12 nós, Guardião. Mike é convite livre na Oscar, estacionar a frequência livre, boa. Boa. Charlie Alfa Tango, reporte ponto de espera da Romeo, pronto decolagem. Cidade de Chalera, linha 213, está com 38 a bordo, autonomia de 3 horas e 42 minutos, estão tentando o barulho. Chalera, 213, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio Uni Índia. Próxima ponto de espera, torre, 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, no 5. Pátio, para o ponto de espera da 1-0, 2-2-2-5, Janeiro 6-2-1-5. 0-1, fora do solo para nós. Guardião 0-1 aos 4-5, confirme, vai seguir para interceptar o litoral? Vai interceptar a região de Jalá, Estrada do Coco. Gente, prossiga a vertical da Estrada do Coco, reporte do pedágio para transferência, Guardião. Estrada do Coco, volta lá no pedágio, Guardião 01. Romeu Golfito, decolar 245, controle 19-8, Monru. É, Romeu Golfito, Guardião. Já me contou. Bravo Delta, passou espero, Vitor Magdalho, propõe, 1-7. O Juliette Bravo Delta modificou os 4-6, curva esquerda, ingressa, perna do vento, aguarde base. Bravo Delta. Charlie Alfatango, decola então agora, dá Romeu com uma centena, 12 nós, Charlie Alfatango. Encerrando Para. Charlie Alfa Tango, aos 4:06, reporte vertical de Itapuã. Vertical de Itapuã, vai reportar a Tira Fatano. Juliette Bravo Delta, autorizado base final na 7, reporte curto bem checado. Já com o trem baixado e checado, reportar a final, Juliette Bravo Delta. Gente, com o tráfego, o helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, vertical da estrada do Coco, afastando com o Pro de lá. Paciente do tráfego, sem contato visual, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta já avistado, pouso autorizado no 7, vento uma centena, 2 nós. Bravo Delta. Alô, pagador, azul 4089. Azul 4089, formação com os papá, aguarde pacote. Aguarda. Galhão Fatango, transfere controle, 19-8. Ali afastando o controle 19-8. Papapá, Eco, Papá Serra, formação em curso, Papá. Volta para Serra, Novembro, Tamo, Romeu. Matei a escuta aguardando. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, Torre. Papá, Eco, Papá Serra, Francosa. Eco, Papá Serra, autorizado, Serra Novembro, Tango Romeu, via rota do plano de voo, nível 200. Destino 7, após decolagem, curva esquerda, subida Momo. Transponder 5125, controle 119, décima 8. Juliette Bravo de Alto, somos 49, controle 198, Momo. Juliette Bravo Delta. Oxenai 6213 autorizado agora, linha decolagem estão no zero, vento uma centena, 14 nós. Então da linha decolagem no zero, 6213. Charlie Alfa Tango, na escuta? Charlie Alfa Tango, na escuta? Azul 4089, pronto, corta. Azul 4089, autorizado Salvador para a Vitória, via rota do plano de voo, nível 380. Decola da pista 10, curva direita, subida da AEL, Leda, após Porto Seguro. Transponder 5143, controle 119, décima 8. 2230, reporte externo, trem checado, ajuste no 0, 195. Coitada, 2230. Seguro, traz para o 5043, controle 5098. Azul 4089. 4089, cotejamento correto, tinha para pispeca também. Caraca, qual é a temperatura no momento? Ambiente 27 graus, da pista 28. Obrigado. Guardião 01, no torre. Na escuta, prossiga. 19-8, até a volta. 19-8, grato, até a volta. No externo, baixado, checado, 2230. 2230, pouso autorizado, pistola 0, vento uma centena, 12 nós. Autorizado, pouso 2230. Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Pistola 0 após a colagem, curva direita, subida árvore, elefa. Transponda 5146, controle 119.8. Autorizado 380 para Brasília, conforme o plano, apresentado. Decola da pista 10, curva direita, saída árvore, elefa. Transporte 546 para o voo 187. Boa noite, mais 7, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Maria, graças. É com a parceira, confirme para o bebê, por favor. Meia dúzia, chame na Oscar, com a parceira. Passaria 2230, solo 54, libere e eco, chama 21. Eco 119. Olá, 2489, a posição 89, curso de proteção. 4089, autorizado, tiver que tratamento, chama para ataque. Autorizado, vai aplicar sobre 4089. Salve Salvador, passaria 2230. Salve Salvador, passaria 2230. Passaria 2230, autorizado ataque via Alfa, reporte antes do ataque sua Juliette. Alfa, sua Juliette, 2230. Voo 1867 para o pushback acionamento, posição voo no ano. 67 autorizado, pushback acionamento, chama para o ataque. Tráfico Salvador, é o TAN 3216. com a Papá, autorização. Então, 32 no meio, informação Papá, autorizado para Fortaleza, via rota do plano de voo, nível 350. Visto no zero em uso após a colagem, curva esquerda, subida a Momo, transição Froti. Transponder 5152, controle 119.8. Então, 3206, autorizado em Fortaleza, nível 350, rota do plano. Decola da 10 com curva esquerda na Momo Froti. 5152 é o código, 198 é o controle, posição 3. Correto, chame pronto, então 32 no meio. Maravilha. Passaria do 2230, ingresso Juliette, portão, posição remota 12. Juliette para 12, 2230. Papá Romeu Tango de Abraço, prossiga. A notificação, Tango de Abraço. Gente, aguarde, Papá Tango de Abraço. Azul 4089, aguarda a passagem do ATR da passaria do que vai ingressar na remota 12, após ter impacto autorizado até o ponto de espera da 10. Via Pátio Uni Índia, próximo ponto de espera vai chamar a torre, 118.95, altímetro 10, 5. Agora, 1095 agora no azul, esperando o Passarido, o que está aqui via Pátio, o que está aqui para o 4089. Passarido vai ingressar na posição 12, 4089. Sim, azul 4089. Já brava o solo. Confirmando, decola com o ProNordex, se afastando quantas milhas? Ainda bravo, autorizado, vou local RMA, 500 pés, decola da RMA com o ProNordex, coordenação 14, se afastando a 3,5 milhas. Aciona 0137, controle 119.8, a torre 118.95. Da RMA para Salvador? Gente, Tango da Bravo da RMA, então após retorna para Salvador. Tango da Bravo. Salvador 6254, sem tapa com autorização, só tem bom. Chama 6254, tapa, confere, aguarde para 4. O voo 867 para abrir de 144 com 320 autonomia, terna com 5 PN, isso está de salvo. Só faz CR decolar 259, tem condições de cruzar o campo agora de imediato? Afirmativa iniciando aqui para passear. Ciente. Saúde já brava, acionamento contra risco, chama de colagem. Sim. Pátio Índio, ponto de espera da 10118, 95, grato, voo, 1867. Eco Papá Serra, transfere controle em 19.8, até volta. Abreu bom, serviço. Torre, muito bom. Boa tarde agora. O azul 4089 no ponto de espera. A linha decola sem parada? A linha decola sem parada. 4089 autorizado. Pista na 0, vento na centena, 12.9. Autorizado para o azul 4089. Em Salvador, o Carajá 44 na final do procedimento IRS X-Ray down no zero estabilizado. Carajá 44, ciente do tráfego, porém ainda não avistado, continue aguardando autorização de pouso, ajuste 0 no 5. Aguarda autorização de pouso, ciente da ajuste, Carajá 44. 6254, pronto, acorda. Sim. Chané 6254, autorizado para Santos Dumont, via rota plano de voo, o nível 360. Visto no 0 em uso, após decolagem, curva à direita, subida da AEL, Leda, após voo para Porto Seguro. O transponder 5154, controle 119.8. Estimativa autorizado 360 para o Rio de Janeiro, da Comando Pista 10, pela curva 3, da curva da AEL, Leda, após Leda, Porto Seguro. Transponder 5154, controle de Leda 398, 6254, na 4, quase pronto, despeca funcionando, semana que vem, com a tradição. 254, cotejamento correto, confirma, está pronto, despeca funcionamento. Mais um minuto estará completamente pronto, 6254. Gente, é pronto, 6254. T44, pouso autorizado, pistola 0, uma centena, 12 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, Carajá 44. Azul 4089, decolada 03, controle 198, bom voo. 93, azul 4089. 198. 1867, tráfego bandeirante final 1-0, após autorizado ali, manter pistola. Após bandeirante final, ninguém era manter 1-0-1867. Bravo, não há tráfego reportado no setor, decolagem na RMA, conta e risco, vento no aeródromo 1-0-0 com 10, reporte fora do solo, Tango de Abraço. Aos 05, esquerda na hotel, frequência livre estacionar, boa tarde. Aos 05, Tango já bravo. Confirme, vai seguir pro litoral ou vai afastar pro norte? Transfere 19-8 e dá volta. 967, decolagem autorizada para pistola 0, vento uma centena, 14 nós. A gente está na decolagem lá, o voo 767, vamos lá. Salvador, boa tarde, azul 2790, papapá. 867, decolagem 18, bom voo. 0987, boa tarde. 0 após decolagem, curva esquerda, subida Momo, transição VATAP. Transponder 5177, controle 119, decimal 8. Lençóis 180, rota do plano, decimal da 10, curva esquerda na Momo, transponder 5177, controle 191, azul 2790. Momo transição VATAP, essa aí, azul 2790. Gente, Momo transição VATAP. É, tem quantos pedidos aí na VATAP e no Alfa que é autorizado? Negativo, será Momo transição VATAP, 2790. 90. Fechamos para fechar o questionamento, parte 3, azul 2790. Bora. Confirmo novamente os dados, está aqui. 6254, janela, para a aguarde, após a... O Airbus livrar a retaguarda, tem livre. O Chibé, cancelamento, chama o táxi, 6254. Mateu, faz a passagem do plano retaguarda, está ali, 6254. 3206, está para o táxi, com 106 a bordo, 3 horas e 10, 1 pessoa. Então, 3206, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, Verão. Próxima ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 0. Correio no 05, próximo de espera 295, 3206. Capitão Guacha, Golf Kilo, informação em curso Papá. Para Serra Índia, Romeu Índia, Siri Mar Grande, tá? Pra foto. Aguache Golf Kilo, autorizado, Serra Índia, Romeu Índia, via rota plano de voo, o nível 060. Fala da pista 10, 17, correção curva direita, subida árvore, após direto. Aciona 5134, controle 119, decimal 8. Correção 0157, código 0157, acho que o fio. Correto, confirma empate com 53 pessoas a bordo. Dona vai ter acidente para acionamento. Taxi decolagem, chama a torre 18, decimal 95, ajuste no 015. Tomador, passageiro 2230, boa tarde. Passageiro 2230, informação em curso Papá. Para a vitória da conquista, autorizado, via rota do plano de voo. Nível 180. Pista no 0 após a colagem, curva direita, subida árvore, elefa. Transponder 5160, controle 119, decimal 8. Centena, 14 nós. Nível de colagem 16306, dá 10, 3206. Transponder 100, 18, informe também que não cumpre a agenda de seguida. Gente, não cumpre a restrição superior, cumpre a inferior, parceiro 2230. Cumprir a anterior. Sala 2790. Prossiga. A fim de cumprir a restrição da saída Momo, solicita manter a proa para decolagem da 10 até o 045. Me táxi, acho que eu confio. Sobre 790, confirme. A fim de cumprir a restrição da saída, solicita manter a proa até o nível 045, azul 2790, ou então a saída vai estar pior na alta, se autorizado. Azul 2790, negativo saída VATAP no Alfa, cumpre o perfil normal da saída MOMO, transição VATAP. Após a terceira milha, ou após cruzar 2000 pés, curva à esquerda no perfil da saída MOMO, transição VATAP. Ei, companheiro, para evitar voar abaixo com passageiros, com temperatura alta e turbulência, a gente pede que mantenha a proa até 4.500 pés, após curvar esquerda e seguir o perfil da subida. Azul 790, solicitação ao chofer do controle, porém negada. O senhor vai manter o perfil normal da saída MOMO transalvatada. Ok, então vou manter a restrição de 3.000, obrigado. Solo Lima Tango Alfa. Tango Alfa, prossiga. Boa tarde, senhor. Está no lugar da EBTA, solicita táxi até o pátio de aviação geral. Lima Tango Alfa, chame a torre 1895. Para o táxi, o Oceané 6254, 88 a bordo, 250 Guarulhos. O hangar da EBTA solicita táxi até o aviação geral, o pátio da aviação geral. Da EBTA para o pátio 5, confirme. Afirmo. Ok, seguinte do táxi, fica atento ao movimento de aeronaves aí no pátio. Não tenho visualização plena deste pátio, reporte para o corte. Será para o corte hoje, e mantém o corte. Boa tarde, Oceaner 6254. Oceaner 6254, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento uma centena, 12 nós. Oceaner decolagem de alinhamento 6254. 05. 3805, formação papá, mas tem escuta aguardando agora. Escuta agora. Oscar Golf Kilo, atento à aeronave aí, o Lima Tango, Lima Oscar Tango, tá fazendo uma movimentação aí no pátio, chama ele o ponto de espera da Papá. Tô aí, o Lima Tango Alfa para ingresso na principal e passa até o pátio da Reforma Geral. Lima Tango Alfa. Eu tinha entendido anteriormente que o senhor ia parquear neste pátio. Ok, ingresso via pista 35, reporte liberando na Oscar para o parqueamento no pátio 4. Via pista, mas ele está liberando a Lima Tango Alfa. Pronto, professor. Já 305 autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 340. Cola da pista no zero, curva direita, subida da AEL, Leda Motiva. Transponder 5162, controle 119.8. Sai, como que ele matou uma oficina geral aí no pátio 4 ou perto do terminal? Pátio 4, à sua esquerda, via pista. Pátio 4, ele matou uma oficina. A direita na medida do possível, ok? Tem um tráfego agora 6 milhas, meia dúzia milhas para pousar no 7. Já tem uma realizada aqui, né? Oi, Salvador, só passando Oscar Delta Uniforme, visual com o campo. Nelson, Oscar Delta Uniforme, reporte através da IMAR. Mandará através da IMAR. Oscar Delta Uniforme já está a 6 milhas para a outra cabeceira. Eu acho que é do outro uniforme. Façam 360, presente posição e reporte nova final. Tráfego da Azul interceptando a final agora, o número 1. Demativo, 360 para a esquerda, acho que é do outro uniforme. Oxané 6254, decolado Azul 18, 098, bom voo. 098, 6254. Estabilizou o Azul 2771. Azul 2771, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 129. Teve pouso, Azul 2771, 10. Forma o tráfego, Bravo Eco 58, a sua esquerda, 3 milhas afastado, não interfere em sua aproximação. Ciente ainda, te esquece. Tango Alfa livrou no 7, parte 4, ciente, frequência livre. Ciente, muito bom, muito bravo. Golfinho tem condições de agilizar o alinhamento e decolar tão logo autorizado? Afirmativo, senhor. Esquerda, via pista, ponte para o outro 7. 5 ao solo. Prossiga solo, 3205. Iniciando, pushback. Ativo. Gente, então, desconsidere a última autorização, chame pronto, tá? 3205. Gente. Acho que pegou o filho. Sobe o 2230 para cadeira. E a nave da Azul cruzar o eixo. Dedo 2230. Toma. Uniforme final na 7 autorizada, reposta através da RMAR. Através da RMAR, Oscar Delta Uniforme. Qual é o pátio? É o 5? Afirmativo, pátio 5, Oscar Delta Uniforme. Golf Kilo, decolagem autorizada da pista 17, vento, uma centena, 12 nós. 771, Solos 21, libere eco, chame 219. 219, boa, Azul 2. Ó, 2771. Alasca Golf Kilo decolado aos 22, 198, bom voo. 198, obrigado, senhor. Alasca Delta Uniform, pouso autorizado, pista 97, vento 090 graus, 129. Tem aqui 4 milhas por hora, Delta Uniform. Autorizado. Até a papá, chame na papá. Tamo Zulu. Tem o ponto de espera da papá, São Zulu. Pela alternativa e o PAB, passarela? Oi, Salvador, Xené 6320. Xené 6320, ajuste na 095, continue aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização de pouso. É 320. Oscar Delta Uniforme no solo 24, aguarde para ingresso na APAPA, Charlie 402 vai cruzar a pista. Estamos no Lula, livre cruzamento, Quebec Mike Lima, chame 211 na Lima. É na conta. 305, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Uni Índia, próximo ao ponto de espera torre, 118.95, altímetro no 0 no 5. 295, por ponte de no 0, ajustou. E pode ir, eu tanto sei, 2-0. Gente, frequência livre estacional, boa tarde. Fox X-Ray, pronto, Mike Fox X-Ray, autorizado, Serra, Serra Bravo Lima, Blumenau, via rota do plano de voo, nível 4, 3-0. Pistão no 7 após decolagem, curva direita, subida da El, Leda, após Irume. Transponder 5161, controle 119.8. Mike Fox XR na área está quanto a bordo? Afirmo, chama aqui 8895 para acionamento, ajuste no 0 no 5, Mike Fox XR. Alô. Luna, ataque 3 Lima. Aguarde pra prosseguir até a parte 3. Aguardando essa visão pra seguir da parte 3 e o Atlético da Azul também. O Jardim Luna prossegue até através da 62. Eu posso através de cortar 62. Será na Fox, 2-1-1. Sente, Fox, sem problema. Torre Salvador. Nacional, embate travado no 255. Gente, ajuste na 0 no 5. Pouso autorizado, pistão a 0, vento uma centena, 12 nós. Gol no 255. 515, pousão a 0 no 255. Salvador, Oxaneme 320, livrou na foto, não se escuta. Oxaneme 320, autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Alfa antes da Juliette, 320. Falas do 2790 para o saque 61 na borda, zona 64 do Horas, alterna Serra Bravo, Papai Lima. Falas do 2790, saque autorizado até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia. Próxima ponto de espera, torre, 1-8, décima 9-5, altímetro no 0, no 5. Ponto de espera da 1-0, via parte 3, parte 1 em Índia, no ponto de espera, torre 2-9-5, ajuste na 0, no 5, 2790. Salvador, boa tarde, Oxaneme 6226, no ILS. Oxaneme 6226, boa tarde. Ajuste 1015, continue a aproximação, mais direção para pouso. 1015, aguardando, Oxaneme 6226. Salvador, boa tarde, TAM 3805. Boa tarde, TAM 3805, mantenha a ponta de espera. Temos mais duas aeronaves em aproximação, final aguarde para ingresso. Gol 1255, no solo aos 30, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 21, sendo a direita, 1255. Xené 6320, próximo a Juliette. Oxaneme 6320, mantém a posição, corrijo, após passagem do ATR, autorizado Juliette, portão 05. Afirmativo, já livrou o ATR, então vai ingressar para o portão 05. Tango Juliette Tango Zulu. Toma Tango Juliette Tango Zulu após o ingresso do Airbus 318 da Oceanair. Tem o táxi no portão 05. Tem o táxi autorizado para o pátio 3. Salvador, muito boa tarde. Gol 1255. Gol 1255, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. O gol no 255 vai reportar na Alfa, se você quiser. Uruguai 6315, no solo 32, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Uruguai 121, acorde para 62, 6226, aguarde pista livre, reporte na DA. Ok, aguardando pista livre, Oxanel 6226. Oxanel 614 estabilizado na LS, X-Train da 1-0. Opa, X-Train. 1255, mantém a posição. Mantém a posição, 2255. Alô, Salvador, passando 63, por 141, ajuste 1015, continue a aproximação, número 2 Barbosa. Aguardar pista livre, ajustada no 095, janeiro 6141. E Alfa, reportar a distância. Microsoft X-Ray, autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 7. Chanel 6226, no solo aos 34, direita, solo Salvador 121, décima 1, se possível, agilizando. Direita 211, agilizando, 6226. Né? 6141, vento 090 graus, 139, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, não, no zero, Chanel 6141. Será que autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6226. Oi, Salvador, boa tarde. Tran 3144, estabilizado LS da 10. Boa tarde, Tran 3144, ajuste 1015, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. 1015, Tran 3144. 255, 255, está autorizado, então, a partir do momento que tiver condições, prosseguir para 04. Autorizado, mantém a posição. Oxané 6141, no solo aos 36, ao livrar, solo Salvador 121, décima 1. 121, 6141, boa. Oxané 6341.